ele sem saber que o seu cabeleireiro sou eu. Ele não precisa saber que aquele Uber que te busca sou eu. Pra gente fazer amor, a gente sua e deixa nua minha cama. Pra fazer amor gostoso, a minha boca colada no seu pescoço. Continuo amando ele de luz apagada, anda de cabelo solto pela casa. Esconde no cangote o beijo do vampiro, a marca registrada do nome escondido. Continuo amando ele de luz apagada, anda de cabelo solto pela casa. Esconde no cangote o beijo do vampiro, a marca registrada do nome escondido. Pra cantar comigo, Wesley Safadão. Deixa ele sem saber que o seu cabeleireiro sou eu. Ele não precisa saber já que aquele Uber que te busca sou eu. Pra gente fazer amor, que a gente sua e deixa nua minha cama. Pra fazer amor gostoso, com a minha boca colada no seu pescoço. E vai, continua amando ele de luz apagada, anda de cabelo solto pela casa. Esconde no cangote o beijo do vampiro, a marca registrada do lado escondido. Continua amando ele de luz apagada, anda de cabelo solto pela casa. Esconde no cangote o beijo do vampiro, a marca registrada do lado escondido. É. Barão é barão, safadão é safadão. E essa é a marca registrada do lobby escondido, bebê. Aquele lobby escondido do Barão. Chama, filho! Lobby escondido. Ele tá te proporcionando uma vida de luxo. Porque o dinheiro compra ele te dá de todo. Agora você tá apostando o que sempre quis. Viagens pra Dubai, Nova York, Itália e Paris. E eu só te levava pro interior. No nosso quarto ar-condicionado era um ventilador. E a gente suava fazendo amor. Não tá feliz que eu tô sabendo.